Ouça agora, com o pastor Jorge Reis, uma palavra para a sua meditação. Fala, meus queridos, bom dia, bom dia, bom dia. Segunda-feira, dia 26 de fevereiro do ano de 2024, de vez em quando eu falo 2023, me perdoem, queridos. Dia 26 de fevereiro de 2024, começando mais um dia, mais uma segunda-feira, começando mais uma semana na presença do nosso Deus, com a certeza absoluta que será uma semana abençoada, uma semana maravilhosa, uma semana de bênçãos, de vitórias, do mover e do agir de Deus na minha e na tua vida. Amém, queridos? Nós cremos assim. Tome posse. Amém. Eu quero convidar você para começarmos esta segunda-feira, começarmos esta semana falando com o nosso papai. Se você puder dar uma paradinha para nós orarmos juntos. Amém, queridos? Paizinho, nós queremos te agradecer, te engrandecer e te exaltar pela noite de sono maravilhosa, pelo final de semana abençoado. Obrigado, Paizinho, obrigado. Nós te louvamos pelo privilégio de estarmos iniciando mais um dia, mais uma segunda-feira, mais uma semana na tua presença, meditando na tua palavra, na presença desses amados e queridos irmãos. Te louvamos, Paizinho, e te entregamos nesse momento a vida de cada um deles, cada um coraçãozinho que o Senhor sabe, o Senhor conhece. Quem sabe nesta manhã está abatido, entristecido, magoado, ferido, desanimado, decepcionado, preocupado, ansioso, angustiado, necessitando de uma palavra de consolo, de conforto, de ânimo, de encorajamento, de orientação, de direção. Nós não sabemos, Paizinho, mas o Senhor sabe. Porque o Senhor sabe todas as coisas. Por isso te pedimos, entra com providência, mudando circunstâncias, revertendo situações, transformando a tristeza em alegria, transformando a lágrima em sorriso, transformando a derrota em vitória, noite em dia, tempestade em bonança, maldição em bênção. Em nome de Jesus nós te pedimos, vem abrindo portas de emprego para os teus filhos, Paizinho, que estão desempregados, Pai amado. Em nome de Jesus, vem manifestando o teu poder, trazendo cura para enfermidades do corpo, enfermidades da alma, repreendendo, Paizinho querido, esse nódulo, repreendendo esse tumor, esse câncer. Meu Deus, aonde estiver alojada uma enfermidade agora, seja repreendida, curada, para a glória do teu nome. Nós repreendemos também toda a tristeza, todo o desânimo, toda a apatia, toda a prostração, toda a angústia, toda a depressão, ansiedade, desejo de suicídio, síndrome do pânico. Ó Deus, em nome de Jesus, nós te pedimos, manifesta o teu poder na vida dos teus filhos e muda, Senhor Deus, essa situação para a glória do teu nome. Nós te pedimos, Paizinho, o Senhor conhece cada um dos nossos dramas, das nossas dúvidas, dos nossos dilemas, dos nossos medos, dos nossos traumas, das nossas crises, dos nossos conflitos. Por isso te pedimos, Paizinho, em nome de Jesus, manifesta na vida de cada um os teus milagres, os teus sinais, o teu sobrenatural, e derrama sobre cada um de nós a tua glória. É o que te oramos e te agradecemos em nome de Jesus. Amém, queridos. Graças a Deus, quero convidá-los para meditarmos mais um pouquinho na palavra do nosso papai, utilizando novamente Mateus capítulo 12, o verso de número 22, que nos diz assim: então lhe trouxeram endemoniado, cego e mudo, e ele o curou, passando mudo a falar e a ver. Título da nossa meditação de hoje: ele nos quer livres e sarados. Amados e abençoados irmãos e amigos da família PSM, como temos visto nas nossas últimas meditações, algumas pessoas levaram até Jesus um homem, possesso por um espírito imundo, que não enxergava e nem falava. E Jesus o curou. Queridos e queridas do PSM, como também já falamos, aquele homem tinha problemas físicos que provavelmente eram uma consequência do seu problema espiritual. E Jesus, ao vê-lo, o abençoou duplamente. O libertou daquela possessão maligna e ainda o curou da sua cegueira e da sua mudez. Preciosos e preciosas do PSM, muito provavelmente aquelas pessoas que levaram aquele homem até Jesus conheciam o Mestre. Sabiam que Jesus o curaria. Não para simplesmente demonstrar o seu poder, ficar mais famoso, aumentar a sua popularidade, Nada disso. Sabe por que Jesus curou aquele homem? Porque, lindões e lindonas do PSM, Jesus não suporta nos ver aprisionados, cativos, oprimidos. Ele não quer nos ver doentes, nem fisicamente e nem espiritualmente. Ele gosta de nos ver curados e libertos. Consegue entender? Príncipes e princesas do PSM, o profeta Isaías nos diz que pelas pisaduras de Jesus nós fomos sarados. Isaías capítulo 53, verso 5. E o apóstolo João afirma que se o Filho do Homem, que é Jesus, nos libertar, verdadeiramente seremos livres. Evangelho de João, capítulo 8, verso 36. Ou seja, a promessa de cura e de libertação na palavra de Deus para mim e para você. Porque Ele nos quer livres e sarados. Recebamos e meditemos nesta palavra. Vamos orar mais uma vez, queridos? Vamos juntos. Paizinho, liberta-nos e sara-nos a cada dia, para que assim sejamos verdadeiramente livres e sarados. Obrigado por nos permitir iniciarmos mais uma semana de meditação na Tua Palavra. Nós oramos em nome de Jesus, que todos nós recebamos e digamos amém, amém, meus queridos. A família PSM deseja que a sua segunda-feira seja apenas maravilhosa e que a sua semana seja tão somente sensacional. Permitindo nosso Deus, amanhã, terça-feira, nós voltaremos, porque bem-aventurado é o homem que tem o seu prazer na lei do Senhor e na sua lei medita de dia e de noite. Eu sou o seu amigo de todas as manhãs, Pastor Jorge Reis, e essa foi mais uma palavra para a sua meditação. E não esqueçam, queridos, não deixem de compartilhar sem moderação este podcast com todos os seus amigos, parentes, contatos. Amém, queridos? Compartilhe sem moderação. Deus abençoe a sua vida. Você acabou de ouvir com o Pastor Jorge Reis uma palavra para a sua meditação. Que o amor de Deus, o nosso Pai, a graça do Filho Jesus e as consolações do Espírito Santo seja com toda a família PSM. Amém.